controle. 198 é o controle. 5422 é o transponder. Tá correto, chão para pushback estacionamento. Comandor, boa noite. O trip 5216. Prossiga. Trip 5216, sente da Victor. Sim, se não tem a cópia aqui, não tem um plano no sistema, se que tiver, paga a cópia, tá ok? Grato na guarda, então. Tapa 083, standby level 060, bom arrival. Alfa, repórter da Juliette. Caralho, da Juliette, minha 2858, despara nível de voo 050, chegada Mário, autorizado será citado. Dá 358 para o curso do localizador, curva direita para o 050. Curva direita para o 050. Dois, ingresso Juliette, passou 5. Juliette, passou 5, minha 212. Salvador, tá 3603 estacionado, 121 a bordo, 4 horas de autonomia, entrando galeão com contato. Atento ao entrada do portão do Oceanair 6212, que vai entrar nesse momento, após o mesmo, vai prosseguir via Juliette, corrigindo, via Pati de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Vai dar passagem pro Oceanair, após o ataque via Pati, o Pati é, para o você né, já está ingressando aí no seu sentido. É prova, né? boa noite, está 3603, no ponto de espera da 10 pronto. 3603, autorizado, HI decolado, está 1-0, vento no 60 graus com 08 mais. Autorizado, HI decolado, 3603. E do speed to 2309. Eu disse 2309, clear to Natal, flight level 270, via Apogee 10. Book a departure, Z-bar transition. After departure, left turn. Score code 5413. 5413, Salvador departure, control 119.8. 3603. Controle Salvador, muito boa noite, está 3603. Está 3603, boa noite, contato radar, nível de voo 360, saída da EL. A saída da EL está 3603, possibilidade, assim que possível, proa de Eudes ou da EL? Autorizado Leda, está 3603. Leda, 3603, obrigado. Para prosseguir na descida, está 3258. Na 3858, desce para 2000 pés, que negando 014, autorizado sinal leste, aporte estabilizado. 2014, autorizado aporte estabilizado, então 3858. Europa 083, stand to 4000 feet, climate 1014. 5000, over 1014 for Europa 083. Para posicionamento. Europa 083, with the speed for 2109. Correct, 2009. Speed for 2009, Europa 083. Alfa Vista, localizador, são 3858. São 3858, completo sinal, Sami Torre, 18, decimal 6. 18,6, obrigado. Delta 083, descend to 2000 feet, minute 1014, with a speed for 180 knots, clear the light final, pass 7. How do you establish ILS 10, descend speed 180 knots and descend in 2000 feet on QNH 1014, your pass 03. Descend to Texas Hotel, report on hotel. São 3603, Sam Recife, 125, decimal 1, alternino 33, decimal 25. Sam Recife, 125, 1, alternino 33, 25, Sam 3603. Servo, baixar o travado. 3858, autorizado pouso pistão 0, vento no 70 graus com 07 nós, que nem 0 no 4. E pouso no 0, Sam 3258. Salvador, o 5296. Pronto pra cópia Aracaju? Cópia, eu nomeio. Autorizado Aracaju, 190,6177. Subida Puc Aracaju, curva esquerda pousa da colagem, 5030 ao código, 1935 ao 18 ao controle. Alpha 083, continue a approach, wait a runway back. Roger, continue, Alpha 083. No código transponder, 5430. 5430 para o 529. Agora sim, está correto, chama para pushback e acionamento. Chamada para posicionamento, muito obrigado. Mantém posição. Puxa acionamento 6103 no quadro. Tudo o tráfego chamou para pushback? Voo no 6103, 1,24, puxa acionamento. Autorizado, já para início tá aqui. No solo aos 46, dividido pela direita, chame solo, frequência 1219. Pela direita, 219, está transmitindo. Azul 4070, boa noite, desse para nível de voo 050, chegada a Mari, autorizado direto TAP. Salvador, tá 385, ele, bro? 3858, prossiga ataque, de alfa, reposta antes da Juliette. Reposta antes da Juliette, tá 385. knots, QNH 1014. Yeah, Tom, runway 10, Jersey. 3662, boa noite, desço para nível de voo 060, chega da margem. Está autorizado o estacionamento no 885, chama para estádio. On the ground at 4-9, vacate runway by your right, contact ground 21.9. Vacate by the right and ground 21.9, Europa 0-8, back. Depois fica atento ao início do táxi do gol após o ingresso de Juliette.3. Juliette.3, eu estou presente. Ground Europa 0-8, good evening. Vacate runway 10. Negative procedure text by Alpha, hold short, report hold short, Juliet. Taxi by Alpha, told you holding short of Juliet, 0.03. Brazilian March 2012, clear crossing runway 10, report on taxi Delta. Alpha 083, observe the taxi on Embraer 120 following us until taxiway Alpha, report holding short Juliet. Alpha and report holding short Juliet taxiway, the number of 2012. Para o taxi do 1825, estamos com 1-2-4 de CLB, 3 horas mais 58 minutos, voltando no Galeão. Táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, chama 2-2-6, bom noite. Post 2012, maintain position before Juliet. Before Juliet, maintain position before 2012. persiga Passaredo. Aguarde um minuto, copo para Juazeiro. Brasileiro Fox 2012, Pier Tech via Juliet, Apron 1, India and Alpha. On holding point, contact Tower 118 this month. Air Europa 083, Pier Tech via Juliet to gate 1010. Via Juliet to 1010, 083. Passarizo 2224, pronto, cópia. Autorizado Juazeiro 350, via Pesulu no 9, subida Momo, transição frote, primeira curva esquerda após a decolagem. 5431, né, o código 1935 é o controle. Redson para pushback e funamento. Frequência 1-9-3, chamou isso. 19-8, gol 1-9-3. Foi Salvador, gol 1-9-3, decolado, na sua escuta. Gol 1-9-3, contato radar, nível de voo 360, sai da ala. A ala 360, também no gol 1-9-3. Zero, one, two, mantém position. Velocidade intacta, azul 4070. Liberada, azul 4070. Muito obrigado. Câmara 362, desça para 4 mil pés, negando 0-4. Era 4014. Do 5 autorizado, decolagem, pista no 0, vento 160 graus com 0, 8 nós. Air Force 2012, clear to line up and maintain. Azul 4070, desce para 2000 pés, Negama 014, autorizado sinal inglês, reporte estabilizado. É, só confirmando, a proa direita 065. Direita 065, para 2000 reportarem, vira. Controle, boa noite, gol no 885. Gol 985, boa noite, contato radar, nível de voo 360, sai da árvore. Árvore 360, no 885. No 885, decolado às 5h30, chame controle de frequência 119.8. 13662, desce para 2009, desce para 3000 pés, com legal no 014. Descendo para 3000, repetindo para 310, 0014, 3662. Brasília, Fox 2012, clear the takeoff runway 10.